Hepto Rádio. Um programa de Hepto Oliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras pelas 14 horas. Hepto Oliva. Hepto Oliva. Há 25 anos a formar futuros. Com apoio e cofinanciamento do Fundo Social Europeu e Programa Operacional Capital Humano. Sejam bem-vindos a mais um programa da Hepto Rádio. O programa de hoje será mais uma vez dedicado aos principais acontecimentos da nossa escola, dando assim a conhecer aos nossos ouvintes parte do trabalho que se desenvolve nos diversos cursos, bem como iniciativas que promovemos junto à nossa comunidade escolar. Como já fazemos em todos os programas, queremos agradecer à Rádio Boa Nova pela oportunidade que nos está a dar para realizar este programa e assim promover a nossa escola. Vamos então conhecer as principais notícias Hepto Oliva. No dia 13 de abril, os alunos de multimédia de 10 anos deslocaram-se à Cordoaria Nacional para visitar aquele que foi o anatomista, arquiteto, botânico, cientista, engenheiro, inventor, matemático, músico, pintor, enfim, o verdadeiro gênio do Renascimento, Leonardo da Vinci, e as suas mais de 20 invenções, reproduzidas em tamanho real a partir dos esboços originais de Códice Madrid. Os alunos tiveram a oportunidade de assistir ao documentário biográfico A Revelação dos Segredos de Mona Lisa e outras curiosidades sobre a sua vida e obra deste grande inventor. De seguida, deslocaram-se ao MAT, Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, um museu que cruza três áreas num espaço de debate, de descoberta, de pensamento crítico e de diálogo internacional. Um projeto inovador que coloca em comunicação um novo edifício, um dos exemplos nacionais de arquitetura industrial da primeira metade do século XX e um dos polos museológicos mais visitados do país. Percursos temáticos diversos que desafiam o pensamento crítico e a criatividade, numa lógica de conhecer para interpretar. Esta visita, pensada à medida dos jovens e sustentada no diálogo, enriquece a relação com a arte, a arquitetura e a tecnologia e o design. No âmbito das jornadas culturais, a visita técnica do curso profissional de apoio à gestão desportiva teve como destino o Rio Maior em dois locais distintos. Durante a manhã, os alunos visitaram o Centro de Alto Rendimento Desportivo, onde conheceram todo o complexo de piscinas olímpicas, estádio e campos de futebol. A tarde foi preenchida com a visita à Escola Superior de Desporto, onde os alunos puderam aprender algumas valências deste espaço de ensino superior, nomeadamente a biblioteca, as salas de exercício e salas de aula, ficando a conhecer melhor a oferta educativa da mesma. A visita a esta faculdade culminou com uma pequena atividade de desporto de natureza, tendo sido experienciado o tiro com arco e o equilíbrio slackline. Decorreu a 21 de abril a visita técnica promovida aos alunos do 1º, 2º e 3º anos do curso de Manutenção Industrial e Mecatrónica Automóvel à Expo Nor, Feira Internacional do Porto, um evento de dimensão nacional na área de formação automóvel. Nesta feira, os alunos puderam explorar inovações e soluções nas áreas de peças e sistemas, acessórios, reparação e manutenção e gestão de estação de serviço. Este evento internacional é considerado uma plataforma ideal para a promoção de produtos e serviços para um importante setor gerador de negócios e apresentação das tendências de mercado, revelando-se por isso uma visita técnica de grande relevância para os alunos e para a consolidação das matérias lecionadas nas disciplinas técnicas deste curso. Vamos ficar com a nossa primeira sugestão musical. Esperemos que gostem. Até já! Take a seat. Right over there, sat on the stairs, stay or leave. The cabinets are bare and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive, I know we meant all good intentions. So pull me closer, why don't you pull me close? Why don't you come on over? I can't just let you go. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle. Kitchen floors are wet. and taps are still running, dishes are broken. How did we get into this mess? Got so aggressive. I know we meant all good intentions. So pull me closer. Why don't you pull me close? Why don't you come on over? I can't just let you go. Regardless of my objection, uh-oh. And it's not about my pride. I need you on my skin, just come over, pull me in, just. Oh, baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle. Porem as vossas sugestões musicais e até mesmo temáticas. Siga-nos na nossa página de Facebook, Epto Rádio. Integrada na programação das Jornadas Culturais e Comemoração do Dia do Aluno da Epto Oliva, ocorreu a 19 de abril na Biblioteca Municipal Miguel Torga, em Arganil, uma conferência subordinada ao tema O Papel da Formação Profissional no Desenvolvimento do Território. As intervenções de Daniel Costa, Presidente da Epto Oliva, António Alberto Costa, Delegado Regional do IFP, Coimbra, Paula Diniz, Vice-Presidente do Município de Arganil, assinalaram a abertura desta sessão. Esta conferência teve por objetivos substanciar evidências características da formação profissional neste território, perspectivar uma intervenção pedagógica capaz de dar resposta à definição das ofertas formativas, operacionalização de boas práticas que sustentem um modelo de formação capaz de preparar os alunos para a vida, para a sociedade e para o ingresso no mercado de trabalho, às especificidades de cada território. Esta conferência contou com um painel de oradores convidados, cuja participação foi designada por Margarida Mano, deputada da Assembleia da República, João Paulo Catarino, coordenador da Unidade Missão Valorização do Interior, Danilo Tavares, coordenador do IFP Santa Cruz Cabo Verde, Adília Farinha, diretora do Centro de Emprego e Formação Profissional do Pinhal Interior Norte, Ana Duarte, coordenadora da Adiber, e Cátia Gonçalves, diretora financeira do Grupo Solargos. A participação nos vários cursos da Epto Oliva nesta conferência fez ainda representar por um momento de animação promovido pelo curso de Arte, Espetáculo e Interpretação, a recepção dos convidados e a preparação do Coffee Break a cargo dos cursos de Turismo e a cobertura fotográfica pelos cursos de Multimédia. Alright, alright, baby. Tu me partiste el corazón, Maluma, baby. Pero mi amor no hay problema, no, no. Ahora puedo regalarte un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Tú me partiste el corazón. Ya no venga más con eso, cuento, mami. Si desde el principio siempre tuve pa' ti, nunca me avisaron cuál era el problema. Te gusta estar rodando por camas ajenas. Ahora me tocó a mí cambiar el sistema, andar con gatas nuevas, repartir el corazón sin tanta pena. Ahora te digo goodbye, mucho obrigado, pa' ti ya no hay. No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartir mi corazón. Ahora te digo goodbye. Muito obrigado, pra ti já não há. Você partiu meu coração, ai meu coração. Mas meu amor não tem problema, não, não. Que agora vai sobrar então, que o quê? Um pedacito a cada nena, só um pedacito. Se eu não guardo nem dinheiro, o que dirá guardar rancor? Você vacilou primeiro, nosso caso acabou. Obrigado, Patricia, no hay. Tú me partiste el corazón, ay mi corazón. Pero mi amor no hay problema, no, no. Ahora puedo regalar, ¿ya qué? Un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Chao, chao. Arganil foi o local escolhido para a comemoração do Dia do Aluno, que decorreu a 19 de abril, num programa que contemplou a realização de uma conferência e em simultânea concretização de um conjunto de atividades integradas nas especificidades dos vários cursos profissionais em funcionamento nesta escola. A Santa Casa da Misericórdia de Arganil, enquanto entidade parceira e promotora da Heptoliva, associou-se a este evento, apoiando e acolhendo algumas das iniciativas realizadas pelos cursos de multimédia e de design que visitaram os utentes desta instituição, promovendo uma sessão fotográfica individual e em grupo, seguindo-se as fotografias com os alunos e professores presentes. Este encontro de gerações veio proporcionar um momento de convívio e de entretenimento, promovendo laços de amizade entre todos, bem como reforçar os nossos alunos valores de respeito, cooperação e de solidariedade. Os cursos de auxiliar de saúde e artes do espetáculo de interpretação vestiram os vultos da literatura portuguesa, Luís Vaz de Camões e Fernando Pessoa, e promoveram a animação de rua com as ações Mimar os Idosos com Leituras, na Santa Casa da Misericórdia de Arganil, e Café de Leituras para os públicos de alguns cafés e pastelarias da vila. O Paddy Paper, delineado a vários trilhos pedestres pelo centro histórico desta vila, objetivou a exploração do património turístico, paisagístico e ambiental de Arganil, sem esquecer a gastronomia, na qual a degustação de alguns pratos típicos da região constituíram a ementa das refeições servidas a toda a comunidade escolar, pelos restaurantes e tascas desta bonita localidade. Após a cerimónia de assinatura do protocolo de colaboração entre a Misericórdia de Arganil e a Heptoliva, a jornada terminou com um passeio pela mata de Santa Casa da Misericórdia de Arganil, um dos lugares mais idênicos da vila, onde o contacto com a natureza e o verde da região nos aquieta, a vontade de ficar e nos convida a voltar. Não se esqueça de nos proporem as vossas sugestões musicais e até mesmo temáticas. Siga-nos na nossa página do Facebook, Heptorrádio. Para finalizar esta primeira parte, vamos ficar com música portuguesa. Depois, iremos fazer um pequeno intervalo para compromissos publicitários. Fiquem bem e até já! E se eu colasso que parti, gritasse que ainda penso em ti, será que tu ouvias? Agora és só tu. Há 3 dias que foste embora, abro o WhatsApp a toda hora. Será que não devia? Mas és só mesmo tu. Mesmo que eu não mostre, Há dias passo mal, já nada está igual sem ti. Agora és só tu, pois eu não te vou. Essa tatuagem que mais diz, aquela mensagem que não sai. Faltam-me as palavras para chegar a ti. Eu aqui, tu aí, olhando mesmo o céu, mas tu levaste estrelas contigo. Mesmo que eu não mostre, a ti espaço mal. Já nada está igual sem ti. Agora és só tu, pois eu não te vou. Agora és só tu, pois eu não te vou deixar assim. Eu já escolhi. Agora és só tu. Deixa a alma sair do coração. Só o amor que tens em ti, curador que tenho em mim. O teu beijo é mais que sedução. Não me deixes ir, eu prometo não falhar. Talvez a esperança seja a última a morrer. Ou então sou tão criança que só assim eu sei viver. Iludido que a distância entre nós vai desaparecer. Talvez a esperança seja a última a morrer. Seja a última a morrer. O meu mundo permanece em ti e em ti há de ficar. Deixa o corpo cair nas tuas mãos. Não me deixes ir. Morrer, oh. Talvez a esperança seja a última a morrer. Ou então sou tão criança que só assim eu sei viver. Epto Rádio. Um programa de Epto Oliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras pelas 14 horas. Epto Oliva. Epto Oliva. Há 25 anos a formar futuros. Com o apoio e cofinanciamento do Fundo Social Europeu e Programa Operacional Capital Humano. Epto Rádio. Um programa de Epto Oliva na Rádio Boa Nova. Às sextas-feiras pelas 14 horas. Epto Oliva. Epto Oliva. Há 25 anos a formar futuros. Com apoio e cofinanciamento do Fundo Social Europeu e Programa Operacional Capital Humano. Estamos de volta com a Epto Rádio. Não se esqueçam de nos seguir na nossa página no Facebook, Epto Rádio, onde nos podem deixar as vossas sugestões temáticas e musicais. Na nossa página no Facebook, podem ficar a conhecer o trabalho que desenvolve na nossa escola. Antes de continuarmos a falar da nossa escola, vamos ficar com uma sugestão musical. Voltamos já! I'm young and I'm foolish, I made bad decisions. I block out the news, turn my back on religion. Don't have no degree, I'm somewhat naive. I made it this far on my own. But lately that shit ain't been getting me higher. I lift up my head and the world is on fire. There's dread in my heart and fear in my bones. And I just don't know what to say. Maybe I pray. I'm down on my knees, I'm begging you please. I'm broken, alone and afraid. I'm not a saint, I'm more of a sinner. I don't wanna lose, but I fear for the winners. When I try to explain, the words right away. That's why I am stood here today. And I'm gonna pray. Na segunda parte do nosso programa, iremos continuar a dar a conhecer o que de melhor se faz na nossa escola, apresentando as principais atividades desenvolvidas pelos alunos e por toda a comunidade escolar. O dia do curso dos profissionais de apoio à gestão desportiva foi assinalado com uma conferência Rendimento Esportivo, Fisiologia, Nutrição e Recuperação, que decorreu na noite de 20 de abril no Auditório do Crédito Agrícola em Oliveira do Hospital. Integrado no ciclo de conferências Desporto em Debate, promovido e organizado pelo município de Oliveira do Hospital. Este colóquio, realizado em parceria com a Heptoliva, teve como oradores convidados Amândio Santos, fisiologista e professor da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra, Maria João Campos, nutricionista da Académica de Coimbra, e Nuno Loureiro, especialista em Medicina Desportiva e Medicina Física e de Reabilitação. Os testemunhos dos oradores convidados puderam trazer ao público de escolas, clubes e associações desportivas do concelho uma reflexão sobre a otimização do rendimento desportivo mediante condições de treino e dieta que podem ser exploradas por atletas e praticantes de desporto. Decorreu nos dias 19, 20 e 21 de abril o 13º Congresso Nacional Cientistas em Ação, uma iniciativa do Centro de Ciência Viva de Estremoz, Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Évora e Instituto de Ciências da Terra, em colaboração com a Câmara Municipal de Estremoz e a Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica Ciência Viva. Este congresso teve como objetivos fortalecer o contacto, a troca de ideias e experiências entre os alunos, professores e cientistas, incentivando a apresentação de ideias empreendedoras à observação dos outros, no âmbito da divulgação e comunicação da cultura científica e tecnológica. Neste colóquio nacional, que envolveu cerca de 250 alunos dos ensinos básicos e secundários em 25 escolas nacionais, a Heptoliva, representada pela docente Honorata Pereira e os alunos João Santos e Francisco Borges, classificou-se em terceiro lugar com o projeto Matchpoint. Este resultado permitiu assim obter a melhor classificação entre todas as escolas profissionais do país. O conteúdo científico, a originalidade, a comunicação teórica e a apresentação experimental foram os critérios que levaram o júri a esta distinção. Para além deste, mais 7 projetos da autoria de 15 alunos estiveram em exposição neste concurso, atestando a Heptoliva a escola com maior representatividade de trabalhos empreendedores. No âmbito da campanha nacional do mês da prevenção dos maus-tratos na infância, foi proposto pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens que no dia 27 de abril fosse formado um laço humano promovido pelas CPCJ dos vários concelhos do país. A convite da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tábua, o Polo de Tábua da Heptoliva associou-se a esta homenagem que decorreu no campo do Grupo Desportivo Tabuense, onde centenas de crianças e jovens deste concelho reuniram para celebrar os direitos das crianças e sensibilizar a comunidade para a temática da prevenção dos maus-tratos a crianças e jovens. A formação de um laço humano, com os participantes vestidos de azul, a cor que simboliza as nódoas negras infringidas no corpo de uma criança maltratada, ocorreu às 12 horas deste dia. À mesma hora, em mais de 5 dezenas de localidades de Portugal continental e ilhas, foram realizados outros laços azuis humanos, símbolo desta iniciativa. Espero que estejam a achar interessante conhecer o trabalho que se desenvolve na nossa aula. Vamos ficar com mais uma sugestão musical. Até já! Si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, dura, dura, dura, dura, que está dura, manda arriba porque tú te ves bien. Está dura, mamacita, te fuiste de mi ram pam pam. Mi mente maquineando en un plan plan plan. Si me dejan esa curva le doy pam pam. ¿Cuál es tu receta? No se tapa con este bien. Me gusta como mueve ese ram pam pam. Mi mente maquineando en un plan plan plan. Si me dejan esa curva le doy pam pam. La belleza retumba, la otra pa' la tumba. Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle. Saludo a todas las nenas que paralizan la calle. ¿Cómo tú te llamas? ¿De dónde tú eres? Dame el número pa' entrar contigo en detalle. Y tienes el toque, toque, toque. Pareces una estrella formando el alboroto. Tienes el toque, toque, toque. Se cae el internet cuando subes una foto. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí. Perdóname, te lo tenía que decir. Realizada a 26 de abril, a Assembleia Geral da Adepto Oliva contou com uma significativa participação dos seus promotores associados. O Presidente da Direção, Daniel Costa, prestou várias informações sobre o trabalho desenvolvido pela Adepto Oliva, com especial destaque para a apresentação do Relatório de Gestão e Contas 2017, o qual foi aprovado por unanimidade. De referir que pelo 6º ano consecutivo a Adepto Oliva registrou um resultado líquido positivo no ano de 2017, fruto de uma gestão rigorosa, equilibrada e transparente. Posteriormente destacou-se os resultados alcançados no ranking de escolas que posicionaram a Adepto Oliva como a primeira no distrito de Coimbra e a terceira melhor escola do país. Esta Assembleia, na voz dos promotores, não deixou de manifestar o seu reconhecimento e orgulho por integrar um projeto educativo com este resultado e manifestamente fundamental para os concelhos de Oliveira do Hospital, Tábua e todo o território da Beira Serra, tendo sido aprovado um voto de reconhecimento e louvor. Após ter sido dado nota desta reunião do trabalho meritório da Adepto Oliva, tem recebido reconhecimento externo de muitas entidades, em especial no que diz respeito à promoção do empreendedorismo. Daniel Costa reiterou o seu agradecimento propondo o voto de reconhecimento a todos os alunos e professores que têm contribuído para o sucesso educativo, científico e tecnológico da Adepto Oliva. Um agradecimento especial foi também feito aos promotores e naturalmente aos associados fundadores da Adepto Oliva, municípios de Oliveira do Hospital e Tábua, nas pessoas dos seus respectivos presidentes, professor José Carlos Alexandrino e Sr. Mário Loureiro, bem como aos vereadores que constituem a direção da Adepto Oliva, professora Graça Silva, Dr. Ricardo Cruz e Dr. António Oliveira. Decorreu a 4 de maio um simulacro no edifício sede da Adepto Oliva, tendo em vista um teste ao plano de emergência interno deste edifício e o treino de toda a comunidade educativa ocupante deste espaço. Este simulacro faz parte das medidas de autoproteção de segurança contra incêndios e vem de encontro ao estabelecimento na resolução do Conselho de Ministros nº 3/2018, que determina a autoverificação do cumprimento das condições de segurança contra incêndios, de acordo com a legislação aplicável pelas entidades responsáveis ou gestoras dos edifícios na utilização tipo 4, escolares e em todas as categorias de risco. No passado dia 7 de maio, decorreram as jornadas técnicas do curso profissional de Técnico de Manutenção Industrial Mecatrónica Automóvel. O momento de abertura ficou assinalado pelas palavras do diretor da Adepto Oliva, professor Daniel Costa, e do presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Carlos Alexandrino. Ao longo da manhã, muitos foram os convidados que encheram o espaço onde decorreram as jornadas e para ouvirem os oradores convidados. João Patrício, representante da Associação Nacional das Empresas do Comércio e da Reparação Automóvel, Dr. Jorge Santos, professor universitário do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, Nuno Nunes, piloto de motos e proprietário da empresa NN Motos em Oliveira do Hospital, Rui Madeira, piloto de rallies e campeão mundial do Grupo N. Depois das palavras dos diferentes oradores, houve tempo para debate e demonstração prática de conteúdos. No período da tarde, decorreu uma demonstração de condução no circuito de Vale de Sonhos, em São Pai de Gramaços. Chegámos assim ao final de mais um programa da segunda temporada da Epto Rádio. Esperemos que tenham gostado. Este programa foi conduzido por mim, professora Cátia Viegas, com a colaboração na produção e edição das alunas Ana Isabel, Diana Ferreira, Mariana Alves e Rafaela Simões, do primeiro ano do curso profissional de técnico de multimédia. Vamos finalizar o nosso programa com mais uma sugestão musical. Já sabem, deixem-nos as vossas sugestões na nossa página no Facebook, Epto Rádio. Fiquem bem e até o próximo programa. Babylon girl, baba Babylon girl. Ooh, from a room to the world, yeah. Every moment that we've lived, every tiny little thing, how am I gonna explain to myself that you won't be there, no? 'Cause all of my craziness is because of you. Oh no, tell me what should I do, what should I do? Baby, I'm so sorry I let you on. It wasn't my intention. But when love is love and it's real, they get it down in nation. 'Cause all of my craziness is because of you. Or not. Baby, what should I do? What should I do? Baby, no. Just give me your hand and trust in me. If you get lost, just follow my voice. So give me some time, baby, some time. 'Cause you and I are meant to be close for the rest of our lives. Give me some time, baby, some time. 'Cause you and I, 'cause you and I are meant to be close for the rest of our lives, baby. Baby, no. E se ela um dia